CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. Na cabeça de bota e fivela. Fite cowboyzeira, só pra ir ver ela. Eu quero aquele love que só ela sabe fazer. Ai, bebê. Ai, bebê. Prepara que hoje o cowboy vai pegar você. Ai, bebê. Toma, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê, da sua toma, galopada de toma, enlouquecer. Toma, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê. Boiadeira linda, como eu bem querer. É triste a saudade longe de você. Boiadeira linda, como eu bem querer. É triste a saudade longe de você. Da sua galopada de enlouquecer. Toma, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê, da sua toma, galopada de enlouquecer. Toma, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê. Ai, bebê. André Zanella, número 1 do som automotivo. É uma cabeça de bota e fivela. Tem de cowboyzeira, só pra ir ver ela. Eu quero aquele love que só ela sabe fazer. Ai, bebê, ai, bebê. Prepara que hoje o cowboy vai pegar você. Ai, bebê. Toma, ai, bebê, toma, ai, bebê, da sua toma, galopada de toma, enlouquecer. Toma, toma, ai, bebê, toma, ai, bebê. Toma. Boiadeira linda, como eu bem querer. É triste a saudade longe de você. Boiadeira linda, como eu bem querer. É triste a saudade longe de você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. F250 Bruta de Raça.